Rapaz, vamos pegar uma balinha daqui. As três filhas. Massacraram ela. Não. Ainda puseram agora. Trucidaram ela. Menina pelada. Isso. Mas aquilo é manipulação. É, né? É. Não, não tem. Botaram. Uma foto dela sentada e uma outra mulher. É. Aí disse que é ela. Você viu que não é? É. Não, não é. A gente falou, é. Eu falei, não é, gente. Olha aqui. Não, não é. Botaram o negócio das declarações dela. Coisa, é. Tudo pra desestruturar o cara. É. Tem alguma coisa pra fazer por elas? O que você acha? Que ajuda? Olha, elas estão arrasadas. Então, isso que eu queria conversar. Elas estão desesperadas, estão arrasadas. Eu agora, eu acabei de deixar elas no hotel, a Maica e as três. São três filhos. Uma veio de Recife, que mora lá, que é médica lá em Recife. Eu tenho experiência disso, porque nossas famílias vivem essas crises. Tem que explicar, elas têm que entender politicamente, é uma guerra, faz parte e tal, etc. Tem que se não entender o sentido mais amplo disso, elas desestruturam. É. Botaram uma grade na frente da casa dele, é um negócio, é um massacre. É um massacre. Para ele se desestruturar. É. Ele e a família. Ele é mesmo todo, é uma tortura. A cara das quatro é inchada o tempo todo. Então está de choque. A mãe está na fazenda, não conversa com mais ninguém. Não percebe, não quer conversar nem com o irmão mais. E hoje à tarde é o irmão que vai conversar, que eu vou levar. O que que tem que você acha que eu posso ajudar? Ministro. De verdade, eu estou aqui, eu falei, eu não quero nem saber como é que eu tenho. Precipitado, que ele já fez o movimento errado. Deixar baixar a poeira, ele vai sair, a confusão é muito grande no país. Entendeu? Ministro, o problema é o seguinte. Ele não ser um agente que desestabilize tudo, porque senão vai sobrar uma responsabilidade para ele monumental. Entendeu? O problema, ministro, é que poderia estar acontecendo tudo o que está acontecendo, mas não ele lá. Então, na realidade, tudo depende do que vai acontecer terça-feira que vem. Terça-feira que vem. É. Era para ser nessa terça-feira o julgamento do pedido de relaxamento. Mas como foi, ontem foi feriado judiciário, então não teve a sessão. E quem não pede reconsideração ao Senado? Pode? Acho que não. Analisa regimentalmente se o Senado não tem como se pronunciar. Ministro, ontem... Em política, tudo pode. Ontem eu fui comprar... Um consultor jurídico, sei, eu sei. E analise o seguinte, eu fui autorizada, mas não se justifica mais, porque não já está identificado, o cara... Recolheram tudo que queriam recolher. Recolheram tudo que recolheram, não justifica mais a prisão temporária dele. E pedir a reconsideração pelo plenário do Senado, para que o Senado faça uma moção junto ao Supremo, para dizer que não compete, que ele ainda é um senador e tal, que ele possa responder, se defender, inclusive, no processo do Senado, etc. Ele vai por aí. Então, deixa eu dizer para o senhor. Essa é uma saída jurídica. Ontem eu fui comprar um livro para ele, que ele pediu para mim. Aí fui na livraria Cultura, lá do Casa Parque. Tinha um senador lá. Aí o senador... Boa tarde, senador. Conheço do plenário, né? Eu sou do senador Delcinho. Aí ele chegou até a tomar um susto, assim. Ele falou, rapaz, ele é lá do Nordeste, nem lembro o nome dele. É um violinho claro, de cabelinho para trás, assim. PSD, não sei. Não lembro o partido dele. Eu lembro a cara dele. Ele, pois é, a gente sabe que é tudo... Delcinho é o tipo da pessoa que quer ver todo mundo bem. Então ele fala o que a pessoa quer ouvir para ficar bem. Isso. E a gente sabe que aquela conversa lá é para boi dormir. O próprio filho do Celso falou que 95%... ele sabia que era conversa mole. Lógico que era conversa mole. Tava que estava desde fevereiro nessa tava conversa. Estava estimulando o cara para ele se animar, motivar, etc. O problema dele é os 50 mil. Tem que ver como é que responde isso. Mas ali está... Eu acho que ele... Mas 50 mil gente, não foi nem o Nelson que ofereceu. Eu comecei com vários senadores. Ah. Vocês se acocoraram. Né? Foi. Como é que, pô, nós tínhamos feito um movimento, o Saneio já deu o Renan e tal. Aí veio a nota do PT. A nota do PT, onde é que o Falcão agora dirige o plenário do Senado? É histórico, essa instituição tem quase 200 anos de história. Como é que vocês aceitam uma coisa como essa, gente? Porque isso vai ser um precedente. Abriu uma porteira. Vai abrir a porteira. Então vocês precisam repensar o encaminhamento. Talvez o Senado fazer uma moção, a mesa do Senado, ao Teori, entendeu? Pedido que, olha, já foi, nós demos uma autorização, considerando o flagrante, mas não considerando as condições, etc. Mas não há necessidade, papapá, e tentar construir com o Supremo uma saída. Não pode aceitar isso. Eu acho que se a gente não for pelo jurídico, pelo político, pelo bom senso, e deixar tudo para ele, que está acuado, fudido, a família desestruturada, vai sair só bateção de cabeça. Eu posso tentar ajudar nisso aí no Senado. Eu vou ver se eu consigo conversar com o Renan e ponderar ele de construir uma, entendeu? Uma moção, uma E petição. Tem um problema sério agora. Como não teve essa terça-feira, vai ser na próxima terça-feira. E a próxima terça-feira é a última terça-feira do ano que vai ter sessão da turma, da tal turma que é a turma do ministro Teori. Mas pode ter eliminar do presidente do Supremo? Não sei. É isso que eu estou dizendo. Precisa ter alguém, um consultor jurídico do Senado. Você conhece alguém bom lá? Precisa ter ideia. Vou botar gente para pensar. Então eu vou lhe dizer. Ele queria falar com o advogado-geral do Senado. Eu fui, estive pessoalmente com ele. Não precisa não. Não precisa não. Eu estive pessoalmente com ele. Ele, não, tudo bem. Não foi. Falar com ele. Não foi falar com ele. Mas por quê? No primeiro dia... O dia do fato foi um barata voa nacional, inclusive o Senado com ele. Então, ele foi lá no primeiro dia. Mas no primeiro dia, a própria polícia não deixou ninguém entrar. Porque como era tudo inusitado, então eles preferiram ficar pelo não, para depois ver o que ia poder ser feito. Porque até para eles não sabiam o que podia, o que não podia, e não deixaram. E saiu na mídia que o Delcídio que não quis que ele entrasse. Mas coitado do Delcídio. Quem é o Delcídio naquele momento, naquele dia, para querer ou não querer alguma coisa? Eu achei mesmo legal que foi o bife, né? Foi. Foi o bife e mais dois lá, achei muito bom. O pessoal do Estado. O pessoal do Estado visitar. Porque dá, mas não é insegurança, mostra que tem a solidariedade, ele precisa sentir isso. Um cara, pô, fudido, acuado, arrebentado, sangrando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com alguns advogados que eu confio. Acho que eu vou chamar o Bruno Dantas para conversar, que foi advogado-geral da União do Senado. Ou algum consultor do Senado, que pense juridicamente se o Senado tem alguma providência para interferir. Inclusive, é legal o seguinte, nós queremos que ele se defenda, vai ter um processo aqui, filho. Sim, normal. Cria uma, qualquer porra de um argumento. Contanto que ele não fique, que ele fique lá preso e coado. Que fique em casa, com tornozeleira, que fique num quartel do exército, o caralho que seja. Mas lá é... É o ruim de quando ele fala risco da delação, porque hoje o advogado desmentiu. Fica um negócio assim, parece que está fazendo porque está com medo, entendeu? Que não tinha essa ponta. O problema é o seguinte, é que ele está desestruturado. Então, alguém está colocando para ele que essa é a única maneira de sair de lá. É, não acho que esse antes foi todo mundo. É. Desestruturou o cara, botava o cara, puta, fizeram com o filho do Paulo Roberto, foi isso, com as filhas. Sim, agora, vê a situação dele, um senador com mandato vigente, preso, continua sendo senador e não usa ninguém lá. Sim, mas tem um lado que eu queria pensar, eu acho, ele precisa esfriar o assunto dele. Vão vir outros, vai vir andar com o Thierry, não sei quem, zelado ao caralho, vai vir merda pra caralho toda hora. Aí vai diminuindo. Precisa esfriar o caso dele. Segundo, ele estando lá, não tem inquérito no Senado. Não tem como caçar um senador preso. É. Entendeu? O João Alberto já segurou, já jogou pro mato, já disse que não sei o quê, que antes tem o Randolph e o coisa e tal. Então, eu não acho que ele tem que ter essa pressa. Entendeu? A pressa dele, ministro, a pressa, sair de lá. Ele precisa ter uma saída. É sair de lá. Então, mas para sair de lá... Se ele sair de lá, tudo se amaina. Eu sei, mas tem que ter uma saída para ele sair de lá. Uma saída viável. Se ele está ameaçando a delação, ou dizer, não, saiu para ele não delatar, fudeu. Tira isso da imprensa, mesmo que ele queira fazer. Eu não vou entrar nisso. A decisão é dele, é direito dele, faz o que ele achar que ele der. Mas se isso está na imprensa, parece o seguinte, já tomaram a decisão de tirar porque iria delatar, o que é a pior coisa, porque fode a delação. A estratégia de defesa é nesse sentido, entendeu? Ele é um mandato, eu quero defender meu mandato, eu quero ter liberdade para poder defender, eu não posso constranger meu direito de defesa no Senado, eu para papai, não tenho as prerrogativas, estou aqui minhas condições, e pelo direito, que é líquido e certo, a ilegalidade do ato, é um absurdo que foi feito. Mas ele não pode falar isso. Não, mas tem que construir gente para fazer e falar. É. O que é a dificuldade? Que é isso que eu quero te alertar. O Renan é um cara que tem uma zona cinzenta nessa história. É. Como é que o Renan vai se mexer para não parecer que ele está acuado, porque o outro vai, entendeu? É. Como é que o governo se mexe, porque parece que tem alguma coisa que ele sabe do rabo de alguém. É. Então, eu acho que tem que tirar isso da pauta nesse momento. Para a defesa dele. Estou falando para tentar. Não sei se é possível a defesa. É, dono, honestamente, eu não sabia. Eu sei. O que eu me disponho é que eu te falei, olha, eu não quero me envolver mais do que eu posso. Faço isso por absoluta solidariedade. Acho que o PT fez é indigno e acho que o Senado não devia ter recuado. É. Mas nem só por causa não, dele. É profissional, gente. É, exatamente. Eu sou um cara do Estado de Direito Democrático, já, entendeu? Eu tenho a minha vocação é a defesa do direito garantido do cidadão. Já tenho. Lá atrás eu era um cara que adorava bater, nunca mais na minha vida. Eu quero defender as coisas de direito prerrogativo. E acho que ele é um cara que ajudou pra caralho o país, ajudou o partido. O lugar que ele estava ajudava a ampliar as alianças. Tanto que ele foi líder do governo, foi líder da bancada pela competência e pela qualidade. Isso, nada disso acabou no Delcídio. Ele tem um monte de méritos. Porra, você vê que ele tentou ali. O próprio filho do Severo ajudou na defesa. Foi, falando. Dizer, não, tudo no 95% ali, eu sei que era conversa. E era conversa. É. Então, nós precisamos pegar isso aí e falar, ele precisa se defender e juridicamente não pode ficar preso mais. Agora, tem que ver se o Senado pode ter algum instrumento, a mesa do Senado e tal, de fazer isso. Senado em campo é isso. É. Agora, para isso, não pode botar o Renan contra a parede. E como ele teve embate sobre o Zelado, ele e o Renan lá atrás, que é o pai do... Quem é que patrocinou, quem é o pai, que é o padrinho, caralho. Vai parecer o seguinte, não, o Renan está tentando e não é isso. Pô. Eu quero, só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Nós vamos estar tendo uma conversa aqui igual dele com o Cerveró. Ah. Vai para porra nenhuma, nem ele acredita, nem eu, nem você, nem nada. E eu também não conheço, mas juridicamente eu acho que tem uma brecha. Qual é a brecha? Ele é um senador no exercício do mandato. Não justifica a prisão temporária. É? Não foi preso em flagrante. É. O Senado falou, olha, nós autorizamos, reconhecer naquele momento, etc. Mas não justifica mais a prisão continuada dele. Segundo, nós queremos que ele se defenda do processo. Essa é uma pergunta que ele me faz todos os dias. Dragão, por que eu estou aqui? Para que ele se defenda. Ele tem que se defender no processo do Senado, de cassação. É. Também é mais uma justificativa. Então eu vou dar uma olhada, ver se a gente consegue desenhar alguma saída jurídica. Você veja lá, converse com algum consultor jurídico lá do Senado. Procura advogado-geral do Senado, pô. Não, para discutir a tese. A tese. É. Fala, ó, tá aqui. Vamos pegar a Constituição, a lei. Vou fazer um estudo de parte para tentar ver se a gente consegue construir uma tese que o Senado possa se pronunciar junto ao Supremo pedindo que seja relaxado em função que não se justifica mais. Não foi flagrante, tá certo? Não tem mais o que obstruir, ele já está indiciado, portanto ele tem que responder em liberdade. Lógico. Tá? Não, ele não oferece mais nenhum... E das meninas, você veja, eu tinha te falado, não sei se ajuda, de ir lá e conversar, eu estou à disposição. Não, né? Agora não. Estou fodida demais. Agora... As meninas são adolescentes. A outra que idade que ela mais tem? Velha. A tem 19, a médica tem 23, 24. Mas... Não, é o seguinte, eu me disponho, já te falei isso, reservadamente, de ir, eu faço uma agenda no Mato Grosso do Sul, tenho que visitar a universidade, o instituto. Ah, eu falo, Maicon, eu quero passar aí para... Outra vez ela fez um jantar para mim, isso que eu falei, quando eu fui lá fazer uma agenda, ela fez um jantar na casa. Então, eu gostaria de passar aí, dar um abraço e tal, se tiver espaço. Só que eu tenho uma ideia, estão vendendo a casa. Para não ficar exposta. Não, até para arrecadadinho. Os carros, a casa, a fazenda, porque é da mãe e do irmão, então é lá não vai mexer. Porque é dele. Aliás, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos. Assunto financeiro mesmo. Patrimônio da família. Patrimônio, as dívidas que ele tem. Você tem uma ideia da situação dele? O salário dele tem consignado. O salário do Delcídio tem empréstimo consignado. Que ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode ver o que a gente pode ajudar. Na coisa de advogado, essa coisa. Não sei. Então, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar. Só estou aqui para ajudar. Não quero nem que ir. Veja o que eu posso ajudar. Agora, isso que o senhor falou, eu achei. Eu vou tentar um parecer jurídico que tente encontrar uma brecha para que o Senado se pronuncie junto ao Supremo pedindo o relaxamento da prisão, que ela não se justifica mais. Acho que esse é o caminho que eu vejo. Vou estudar e te dou retorno de hoje para amanhã. Isso, porque o problema é que o dia D é terça-feira. Então. E se passar terça-feira e não sair, só o ano que vem. Não, mas o presidente vai ficar no exercício. Também precisa conversar com o Lewandowski, eu posso falar com ele para ver se a gente encontra uma saída. Mas eu vou. Pode falar com o ministro Supremo também. Complicado. Não... É complicado. Não, mas é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o Porto do Sítio zero, estou nem aí. Vai dilatar, não dilatar, estou fazendo. A minha questão com ele, que eu acho um absurdo que aconteceu com ele. Primeiro, pelo quadro que ele é. Segundo, pela cagada que não era necessária aquela exposição que ele teve. Terceiro, pela atitude das instituições do partido. Nem lavar a mão, virar as costas. Não, chutava ele. Um cara totalmente, uma coisa covarde pra caralho, absurdo. Não, e a interpretação de uma vingança por cada. Ele pode ter se excedido na CPI de Correio, mas é evidente que ele segurou bronca pra caralho. É. Nós sabemos. É, lógico que ele sabe. Nós sabemos. Não sei exatamente os detalhes, mas eu sei. Ele fez o que era possível, prudente, coisas que não estavam comprovadas, que não eram sérias. Mas ele não tocou fogo no circo. A função era muito difícil, a cobrança em cima dele. Ele era presidente do PT numa situação como aquela, como uma CPI. É uma responsabilidade. Eu aguardo. Como é que é? Eu indiquei ele para presidente da CPI. Ah, foi? O presidente? Não. Na bancada, tudo lá na época. Mas teve eu não queria, porque o César Borges queria ser o presidente. É, teve até uma votação. É, e a gente precisava um nome que tivesse trânsito para poder vencer a votação. Essa é a credibilidade que ele tem. E foi fundamental que fosse. Imagina o César Borges naquela época. Não, o estrago já era. É, já era grande, já foi, era impossível, era um rolo compressor. Então os caras que foram penalizados e tal, tem uma mágoa, mas isso não justifica. Querer compreender as circunstâncias, que nem o pessoal acha que o Zé Eduardo não resolve as coisas, não é que não resolve. Resolve tudo. boa aí. Fica à vontade, doutor. Fala amanhã, então. Um abraço. Se qualquer coisa, você me liga, tá? Tá, babá. Tá com Deus. É. Tá, tá. Agora só pegar mais. Tem muito aí, tem muita bala. Ah, leva, leva pra levar. Quer levar um saco? Não. É, tudo sério, tem. Não, então vai levar mais um pouco, não um saco. Um saco nem pode. Nem deixa. Um envelopinho. Um envelopinho. Até digo que foi você que. O carro dele fica um monte dentro do carro dele. É? Ah, aqui, é. Só perguntar. Um envelope, eu boto um envelope. Não. Envelope pardo ali. Tchau, boa tarde. Vai parar com a pessoa aí, mas tá. Aí você pode aí, liga para o outro. Fácil, não é? Obrigado, ele manda um abraço. Fica com Deus. Qualquer coisa eu vou fazer, 24 horas no ar. Obrigado.